Portal Abis. Vez, o site mais badalado do Pará. Refletindo sua cor,

felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha cor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ai, ai, ai, ai, ai, galera, os irmãos Avis estão demais. Eu tenho um quadro todo moderninho que foi pintado com carinho, presente de um amigo meu. Eu tenho uma jaqueta tão surrada que há tanto tempo está guardada, mas hoje à noite vou usar. Eu tenho a solidão maior do mundo, uma saudade que me adora e não me deixa sossegar. Eu tenho tanto amor pra dar. Eu tenho o meu diário tão amigo, pois ele sempre está comigo, lembrando tudo o que passou. Eu tenho uma lembrança de tão longe, foi quando conheci um monge e um talismã ele me deu. Eu tenho a solidão maior do mundo, uma saudade que me adora e não me deixa sossegar. Eu tenho tanta vontade de chorar, uma tristeza permanente. Eu tenho tanto amor pra dar. Portal Avis.com, o site mais badalado do Pará. Organização Naldo e Éder. Pois a menina se foi.